Era de família, começamos de baixo. KS e Oliveira, a vida era um trabalho. Mas o sonho era grande, a gente tava no jogo. Agora tá no topo, vivendo sem desafogo. Oculus, Juliette, brilho no olhar. Lamborghini, Urus, a gente vai acelerar. Na praia da Barra, os sonhos vão se realizar. Festa até de manhã, só o luxo pra mostrar. Oculus, Juliette, brilho no olhar. Lamborghini, Urus, a gente vai acelerar. Os sonhos vão se realizar. Festa até de manhã, só um luxo pra mostrar. Festas e carros, a vida é ilusão. Dinheiro na conta, brilho no salão. Mulher isolado, é fácil se perder. Mas a mãe sempre dizia: não deixe de crescer. O dinheiro tá no bolso, o futuro tá incerto. Festa no palácio, mas o coração tá deserto. A mãe lá atrás sempre lutou pra nos ver. E a gente tá aqui, mas não sabe onde ir. Oculus, Juliette, estilo sem igual. Lamborghini, Urus, luxo total. Na praia da Barra tudo é só aparente. A vida é um jogo, mas o amor é presente. Oculus, Juliette, brilho no olhar. Lamborghini, Urus, a gente vai acelerar. Os sonhos vão se realizar. Festa até de manhã, só um luxo pra mostrar. Festas e carros, a vida é ilusão. Dinheiro na conta, brilho no salão. Mulher isolado, é fácil se perder. Mas a mãe sempre dizia: não deixe de crescer. No funk a gente dança, mas pensa. A praia da Barra, a realidade se pensa. O sucesso é passageiro, mas o amor é verdadeiro. Festa e luxo passam, mas a alma é o que eu quero. Óculos, Juliette, brilho no olhar. Lamborghini, Urus, a gente vai acelerar. Na praia da Barra, os sonhos vão se realizar. Festa até de manhã, só um luxo pra mostrar. Mas o jogo é diferente. O brilho do ouro é só um enfeite. Na praia da Barra a gente encontra paz. Festas e carros, mas a alma não se desfaz. Mas o jogo é diferente. O brilho do ouro é só um enfeite. Na praia da Barra a gente encontra paz. Festas e carros, mas a alma não se desfaz.